Ficheiro 34, página 305, 47. Palácio de Belém, 8 de fevereiro de 1890. Luís Filipe brincava com o comboio que o bisavô Montpensier lhe mandara quando fizera 2 anos. Adorado avô, que morrera há 4 dias. Logo agora, logo no meio da agitação que consumia o país. E nem sequer pudera ir ao seu funeral, pensou Amélia, enquanto via o filho entretido com o brinquedo. Mãe, acha que o comboio chega ao Porto? Perguntou o pequenino Luís, um sorriso de orelha a orelha, como que a pedir-lhe que entrasse na brincadeira. Acho que sim. Parece um comboio muito forte, ou não tivesse sido dado pelo bisavô, respondeu divertida. Mas e se os homens maus não o deixam passar? E se nós fôssemos lá dentro, faziam-nos mal? Insistiu Luís Filipe. Amélia sobressaltou-se. Até ao seu príncipe de 3 anos não passava despercebida a agitação popular. Tinha certamente ouvido alguma das criadas falar dos levantamentos do Porto, dos comícios de rua, desta agitação que não parava. Amanhã esquecem-se, tinha dito Arnoso. Mãe, mãezinha, Luís Filipe puxava-lhe a saia, perturbado por aquele olhar distante e pela ausência de resposta. A rainha caiu em si. Que disparate, filho! Não há homens maus a parar comboios, e é claro que o povo nunca faria mal aos seus reis. Mas ponha o comboio no chão, que não é um pássaro para andar a voar, e atrela as outras carruagens. Luís Filipe sorriu satisfeito. A mãe ajuda? A mãe ajuda. E vamos construir um comboio tão forte que chegue ao Porto muito depressa. Ou à casa do bisavô, disse Luís Filipe. Amélia puxou-o para si e beijou-o na testa. Havia momentos que sentia isso mesmo, vontade de pegar nos seus filhos e partir para Vila Manrique, para perto da família. Mas a sua vida era aqui. A sua vida era preparar este príncipe para ser o melhor dos reis que Portugal alguma vez tivera. Passou-lhe a mão pelos caracóis loiros, tão parecidos com os de Phil, de quem tinha tantas saudades. Os seus pensamentos foram interrompidos por uma aia que lhe trazia uma carta com o carimbo de Inglaterra. Abriu-a e ficou a olhar para o papel, estupefacta. Não bastavam as angústias com a política nacional e agora isto. Pediu à ama que tomasse conta da criança e atravessou o corredor num passo apressado. Tinha de procurar Carlos, tinha de lhe contar. Encontrou-o à porta do escritório, um dos seus ministros a sair com cara de caso. Mas que lhe interessava isso agora, pensou, enquanto num gesto automático estendeu a mão para que a beijasse. Carlos, preciso falar consigo com urgência. O rei lançou-lhe um ar de censura. Não gostava daquele tom autoritário da mulher, muito menos em frente de um membro do governo. Amélia, disse numa voz irritada, quando estavam só os dois. Carlos, por amor de Deus, não é a altura para discussões. O Phil foi preso. Preso? Perguntou o rei estupefacto. Mas preso como? Por quem? Preso em Paris. E o que é que o seu irmão fazia em Paris? Perguntou Carlos incrédulo. Ignorou a lei do banimento. Apanhou um comboio durante a noite até Paris e apresentou-se no serviço de recrutamento militar para se alistar no exército, respondeu Amélia. Ah, grande Phil! Grande Phil! Carlos, ouça o que eu lhe digo até ao fim. Foi preso. Preso e colocado numa cela onde espera julgamento. A carta é do meu pai, que estava a caminho dos Estados Unidos da América com o tio Chartres, e que voltou para trás, mal soube do que tinha acontecido. Foi sozinho? Não. Pelos vistos foi com o meu querido Honoré Luynes, num gesto destinado a marcar os seus 21 anos. Apresentaram-se os dois no recenseamento militar e, como o seu nome não constava das listas, mandaram-no para outro gabinete. Aí, diz o pai, perceberam quem era e foi a confusão geral. Imagino, disse Carlos, acendendo um charuto. Mas continuo, estou entusiasmado. Gostava de ter essa coragem e ousadia. confessou, enquanto andava de um lado para o outro da sala. De inconsciência, quer você dizer. A carta do pai conta que toda a gente se acotovelava para ver o pretendente, não deixando outra solução aos chefes militares senão prendê-lo. Não podiam fazer mais nada depois de terem sido gozados na cara. É claro, mesmo o impulsivo do meu irmão saberia isso, mas queria que o seu gesto fosse o mais noticiado possível. Segundo diz o pai, mandaram-no ao Ministério de Guerra, onde foi recebido por um oficial superior que lhe pediu que expusesse as suas razões por escrito. O Phil pediu um papel e uma caneta e escreveu ali mesmo que queria servir a sua pátria, como qualquer outro francês. E qual foi a reação? O general Gillan, ao que parece, disse-lhe, espero, vou ler, Monseigneur, a vossa conduta é nobre e bela, mas se continuar a insistir, teremos de o mandar prender. E por nada neste mundo queríamos participar num tal ato que a nossa consciência reprova. Não diga mais nada que eu adivinho, insistiu e foi detido. Claro. E apesar da carta ao presidente Sadi Carnot, em que explicava que só o patriotismo o levava a agir assim, foi julgado e condenado à prisão. O seu pai conta como é que o povo reagiu? Bolas, só amanhã é que temos os jornais franceses. O pai só diz que houve levantamentos de apoio em Paris, que os jornais republicanos pediram que fosse tratado como um preso comum e que Phil escreveu uma declaração da prisão a dizer que se queria alistar como um simples soldado que comia à gamela como todos os outros. Extraordinário, exclamou Carlos. Amélia deixou as lágrimas de orgulho e medo correrem-lhe pela cara. Os jornais já lhe chamam o príncipe Gamela, diz o pai. O seu pai pode estar preocupado, mas deve estar cheio de orgulho, porque finalmente o filho assumiu o seu papel de pretendente ao trono e deixou-se daquela postura blasé do nada dessas coisas são comigo. A Amélia é que devia suceder ao pai, completou a rainha. Agora só nos resta esperar. O nosso embaixador em Paris deve estar a mandar-nos notícias. Vou saber e já lhe digo. Saindo pela porta, deixou-a a reler a carta. Querido Phil, esperava sinceramente que estivesse preparado para a dureza da prisão. Se Levavasseur estivesse viva, morria agora. O pensamento surgiu do nada. E com ele a imagem de Phil, pendurado pela cintura sobre o vazio nas cavalariças do castelo de... Talvez o irmão estivesse preparado. Uns dias depois, Carlos trouxe-lhe os jornais franceses. Na primeira página do Figaro, vinha transcrito o discurso de defesa que o duque de Orléans proferira no julgamento. O que é que o seu irmão diz, Sua Alteza? Perguntaram Pepita e Seizal, as amigas de sempre. Amélia teve medo de que a voz lhe falhasse, mas engoliu duas vezes e contou. Diz que não faz política, que veio para a França sabendo o que o esperava, mas que ninguém o pode condenar por amar o seu país. Defendeu-se a si próprio, sem advogado. Não resisto a ler-vos este bocadinho. Aprendi no exílio a honrar a magistratura do meu país. Respeitarei as suas decisões, mas se for condenado, estou certo da opinião favorável dos soldados e de toda a gente com coragem. Esses sei que me absolverão. As damas bateram palmas. Amélia estava corada, explodia de orgulho pelo seu irmão mais novo. Já foi proferida a sentença? Perguntou Catarina Esteves, uma das damas que recentemente tinha integrado a casa da rainha a pedido expresso de Carlos e que chegara à salinha durante a leitura. Amélia não gostava dela desde o primeiro dia, talvez por ser bonita demais, talvez porque suspeitava que a escolha do rei se baseara nesse facto, talvez porque temia que fosse um pretexto para se encontrar com ela. E agora ainda por cima provocava-a? Tentou controlar a irritação que o tom insolente lhe causava. Infelizmente, os juízes devem ser tão cínicos como certas pessoas que conheço e condenaram-no a 2 anos de prisão seguida de expulsão de França. Nem Catarina Esteves teve coragem de quebrar o silêncio. 48. Rossio, 30 de abril de 1890. Ontem tinha discutido violentamente com Carlos. Era uma defensora do Dia do Trabalhador, que amanhã se celebrava pela primeira vez em Portugal. Dissera-o ao jantar e todas as caras sentadas à mesa se tinham virado para ela como se tivessem ensandecido. Defender o seu ponto de vista contra um marquês arrogante que acabara de propor que a ralé fosse desencorajada de continuar a vir instalar-se em Lisboa. Na cabeceira da mesa, com os olhos virados sobre esse mesmo senhor, falou das condições inacreditáveis em que viviam os trabalhadores, nas condições inumanas dos hospitais, na quantidade de famílias que não tinham uma refeição decente no prato. Percebera que, à exceção do conde Sabugosa, para quem, aliás, as suas opiniões não eram novas, todos se tinham calado apenas porque não tinham outro remédio. Mas estava certa que, de regresso a casa, a teriam rotulado de anarquista ou pior. Carlos não ficara contente. São nossos convidados, não têm de ser doutrinados pela senhora, dissera-lhe secamente. Amélia encolhera os ombros magoada e respondera à defesa. Suponho que estão todos muito angustiados, porque o Rossio fecha e não podem ir mostrar a última moda no passeio, comentara com desprezo, para acrescentar, sinceramente não sei como é que suporta metade daquela gente, que só pensa em privilégios, sem querer saber dos deveres. Eles jogam bem ténis e brides. Elas apinocam-se para vir ao passo, mas nem uma se voluntaria para ir comigo aos hospitais ou se envolve no dispensário ou nas obras de assistência, à exceção da Duquesa de Palmela, que é extraordinária. Mas acredito que vão pagar caro esse desinteresse pelos que sofrem, essa sobranceria que os leva a olhar de cima até os criados de suas casas. E o pior, Carlos, é que será a família real a apanhar com as culpas. E será que não as tem? Carlos impacientara-se e pedira-lhe que se calasse. Atirara-lhe à cara que Portugal não era França, que aqui as manifestações de trabalhadores não passavam de brincadeiras de crianças. Amélia olhou em silêncio, oxalá tivesse razão. 49. Passo da Pena, 15 de junho de 1890. Amélia saiu de Rompante com o seu bloco de notas e as suas aguarelas. Vou pintar para o Jardim dos Fetos, atirou por cima do ombro, com os olhos molhados e a voz sumida. Seixal e Pepita entreolharam-se, angustiadas. O rei tinha vindo passar uns dias ao Passo da Pena, e era evidente, para quem conhecia bem a rainha, a expectativa que Amélia revelara ao mandar preparar os seus aposentos e encher as salas de jarras de hortenses apanhadas no jardim. Para que não se sentisse melancólico, sem a animação de Cascais, organizara mesmo um jantar de gala e pintara com cuidado as ementas. As mesas de jogo foram postas na sala ao lado, e as criadas limpavam os latões e as pratas. Mas nada correra como esperava. Descendo o caminho da terra, que serpenteava o jardim, Amélia tentava controlar a sua raiva. Não acredito, não acredito que ele tenha sido capaz. Não acredito. Não acredito que o rei se tenha transformado neste homem. Não acredito que uma das minhas damas tivesse o desplante de trocar com ele olhares como aqueles. Ainda bem que nem tentou bater-me à porta, escorregar para debaixo dos meus lençóis. Ainda bem que nem se atreveu a fazer mais do que falar-me da situação política do país ou perguntar se tenho notícias de Phil. Sinto-me humilhada. Sei que os outros percebem que me pôs de lado. Sei que percebem que ele só tem olhos para aquela Catarina sem vergonha. Bem vi como o António Vasco me tentava entreter com histórias dos filhos. Bem vi como até Casa Nova me falava incessantemente de pintura, ia murmurando para si mesma, enquanto continuava a descer, o saibro a entrar-lhe para os sapatos. Teria dormido com ela ou limitara-se àquele flerte descarado? Ouviu passos atrás de si, apressados. Antes que se pudesse voltar, uma mão segurou-a pelo ombro. Só Carlos o faria. Tentou protestar, para ali, entre as arcácias e os fetos, dizer-lhe o que pensava dele, mas deixou que a beijasse. Não é nada do que está a pensar. Amélia, por segundos, ouviu passos e a madeira do corredor de Vila Viçosa a ranger, portas a abrir e a fechar. Lembrou-se de Jaime. Recordou a cara de escárnio de Catarina Esteves, que ainda hoje de manhã o olhara com ar triunfo, o desplante da criatura. Não é nada do que está a pensar, pensou irritada. E ia contestar a mentira ou engano, mas já era tarde. Não é nada do que está a pensar, repetiu Carlos, puxando-a para si e beijando-a de novo. E ela deixou-se beijar. Queria tanto, tanto que não fosse nada do que estava a pensar. Nos dias que se seguiram, tentaram preencher o tempo com tudo aquilo que os unia. Fizeram piqueniques, saíram os dois a cavalo, e Amélia riu como há muito não se lembrava de rir. Levaram Luís Filipe ao Castelo dos Mouros, deixaram-no correr pelas muralhas. Carlos encavalitou Manuela às suas costas e brincou com ele no terreiro, o sol a pôr-se ao longe, completamente laranja, sobre o mar da Praia Grande. Amanhã vai estar um dia fabuloso, comentou o rei. Amélia assinou que sim. Não sei o que é que você fez ao clima, mas Sintra parece ter deixado de ser o sítio onde o inverno vem passar o verão, comentou o rei, enquanto pesado se deixava cair numa das cadeiras. A rainha deu uma gargalhada. Que descrição fantástica! Tenho que a anotar aqui no meu bloco para nunca mais me esquecer dela. Escreveu: Sintra é o lugar onde o inverno passa o verão. Riram os dois. O conde Sabugosa chamou Catarina Esteves ao escritório da rainha. Recebeu-a com um rosto impenetrável. E nesse dia Catarina foi conduzida a Lisboa. Pepita viu-a partir e comentou com Seixal. Chorava e dizia: Mas é uma injustiça, vou queixar-me ao rei, não fiz nada, não se passou nada. 50. Passo da Pena, 18 de agosto de 1890. Amélia sentou-se à secretária e olhou à volta para as fotografias que enchiam o espaço. Ali estava a sua favorita, ela de vestido branco, com uma faixa azul na cintura, o cabelo preso por uma bandolete da cor da faixa, as botinas de camurça. E Phil, ao seu lado, não podia ter mais de 2 anos, os caracóis loiros, iguais aos de Luís Filipe, e uma expressão tão doce. Tinha à sua frente a carta que acabara de receber do irmão, a primeira que lhe escrevia, desde que o governo francês o libertara, colocando-o na fronteira, preocupado com a sua popularidade crescente. Quando a abrira, julgara que ia encontrar a descrição das dificuldades de viver 3 meses num cárcere, mas Phil parecia ter esquecido tudo e escrevia para lhe dizer que estava apaixonado. Implorava-lhe que não o denunciasse e que não o condenasse. Dizia-lhe que o casamento com a prima Marguerite nunca poderia ter resultado, embora, na verdade, ainda não tivesse tido coragem de romper com o noivado de há tantos anos, praticamente desde que eram crianças, suspirou. E contava-lhe que esta mulher era diferente de todas as que tinha conhecido até então. O Duque de Orleans e herdeiro do trono de França confessava que amava. E queria casar com uma cantora de ópera, a soprano australiana Nellie Melba. Nome artístico, descrevia ele, Helen Mitchell, na realidade. O pesadelo não acabava aqui, pensou Amélia. O pior estava para vir. A mulher era já casada. Sentiu uma náusea crescente e a cabeça a latejar. Quase sem perceber o que fazia, pegou na caneta e começou a escrever. E o seu tom era zangado e as suas palavras duras. Chamou-lhe cobarde e louco. Invocou as chamas do inferno e repetiu que a indignidade do seu comportamento a deixava devastada. Depois implorou-lhe que deixasse a mulher, que terminasse a relação que iria destruir os pais. Disse-lhe mais, disse-lhe que não podia desfazer assim o coração da prima, que era mais difícil ter coragem nos atos pessoais da vida do que em demandas, como a do príncipe da gamela. Fechou a carta e selou-a com lacre em três sítios. Só Luís Filipe de Orleães a podia ler. Retirou-se para a capela do palácio e rezou. Rezou por todas as mulheres, a quem o dever obrigava a suportar homens que as traíam, que não respeitavam nem a sua posição nem os seus votos, e se comportavam como vulgares burgueses. E rezou pelo pai, que ingênua fora em pensar que havia mais homens como ele na terra. 51. Passo da Pena, 20 de agosto de 1890. O telegrama de Carlos chegou pelas 6 da tarde. Enviado de Lisboa, confirmava a assinatura do tratado entre Inglaterra e Portugal, que delimitava as possessões portuguesas ao norte do Zambeze. Leu-o alto a Sabugosa, com quem estava reunida quando o recebeu. António Vasco, vamos ter novas revoltas, indignou-se, pondo-se em pé. Sabugosa abanava a cabeça, angustiado. Não acrescenta muito mais ao que já sabemos, mas confirma-o. Portugal perde definitivamente o que já tinha na prática sido obrigado a abandonar pelo ultimato. É a confirmação de que não temos outro remédio senão engolir os sapos que nos enfiaram pela garganta abaixo, disse Amélia. Vai mais além do que esperava. Ainda concede aos ingleses uma liberdade de comércio em África, mesmo nos nossos territórios. Com amigos como estes, suspirou o conde. Exatamente, indignou-se Amélia. Com amigos como estes. Bateram à porta e a rainha mandou entrar. Desta vez era Ana, com um chá e duas chávenas e um novo telegrama na bandeja. Amélia sorriu-lhe. Esta minha Ana é a maior das diplomatas. Traz chá para nos dar alento para abrirmos o novo telegrama. Sabugosa riu. Chá que também nos usurparam, ou não fosse Dona Catarina de Bragança a ensiná-los a bebê-lo na corte. Minutos depois, estavam de novo em silêncio. O telegrama comunicava que os protestos tinham recomeçado em Lisboa e no Porto. O governo não vai resistir ao outono, confirmou Sabugosa. Não me quero armar em vidente, mas só vejo João Crisóstomo para o lugar. Se é que já alguma coisa distingue estes partidos políticos. Sabugosa, pela milionésima vez, espantou-se com a análise política da rainha. Percebia que se sentia posta de lado nas decisões políticas. E ele, pessoalmente, que a ouvia todos os dias e a via articular o passado, o presente e o futuro com uma lucidez imensa, tirava o chapéu ao Conde de Paris e simultaneamente lamentava que o rei não lhe permitisse um desempenho maior nos bastidores da política nacional. Amélia leu-lhe os pensamentos e disse baixinho: O rei vai me ouvindo, mas prefere reinar sozinho. Sozinho ou com os amigos errados, pensou, mas não disse. 52. Passo da Pena, 22 de setembro de 1890. Há um mês que Carlos estava gravemente doente. Voltara de um dos seus passeios a cavalo a arder em febre, e desde aí os médicos não tinham deixado o quarto. Nem ela que velara por ele noite e dia. Primeiro convencera-se de que era mais uma das suas crises frequentes de estômago. Escrevera para Lisboa a dar notícias à sogra e protestara contra os hábitos alimentares do rei, que comia demasiado pão, com toneladas de manteiga e farináceos. Quantas vezes já lhe pedira que fizesse dieta, mas sem sucesso. Mas quando as febres não baixavam e o mal-estar continuava, o diagnóstico tinha mudado. O rei sofre de febre tifoide, dissera o Dr. António Lencastre. No mesmo dia, os príncipes tinham sido enviados para Lisboa. Agora que Carlos finalmente recuperava, agradecia-lhe os seus cuidados a todo o momento. Numa página do diário escreveu: Sinto-me extenuada, mas estranhamente feliz. Sei que é patético, mas há um lado de mim que agradece esta doença. Durante este mês, voltou a depender inteiramente de mim. Agora que está livre de perigo, encaro com entusiasmo a ideia de que convalesça perto, que possamos os dois convalescer juntos. Escutei uma conversa entre os médicos. Temem que Carlos tenha ficado impotente. Que vergonha pensá-lo, mas se ficasse, meu Deus, se deixasse de querer ou poder realizar os seus impulsos libidinosos, aqueles que ainda quero com todas as forças acreditar que não concretiza, mas que me destroem e me perturbam tanto como se acontecesse, se de alguma forma esta doença lhe permitisse perceber que a família é aquilo que de mais importante tem, talvez ainda pudéssemos ser felizes.